Amor, ódio, alegria, tristeza, felicidade, melancolia, dia, noite, durável, efêmero, companhia, solidão, certeza, dúvida, calor, frio, sentido, abstração, esperança, existência, perfeição, nitidez, morte, tranquilidade, angústia, momento, locomotiva, vendida, presença, razão, vida, com rima, locomotiva, verso, coerência, arte, mente, sujeito, verbo, ser. Literativa, o seu podcast de literatura interativa. Um texto escrito por Luiz de Camões, interpretado por Suede. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria. E em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia. Outra mudança faz de maior espanto, que não se muda, já como soía. Pelo menos a gente pode tentar. Um texto escrito por Márcio Rodrigues, interpretado por Rafael Tanicho. Tá, eu não sei mesmo no que vai dar. Eu não faço ideia se isso vai dar em algo. Apesar de nem saber o que significa esse algo direito. É que pode ser uma coisa pra mim e outra pra você. O padrão seria a gente namorar e prometer ficar juntos pra sempre? Pode ser que sim. Mas eu não queria pensar nisso. Sei lá. Não agora. Vivi tantas histórias na minha vida planejando o que nunca aconteceu e isso me frustrou muito. Me baseava em talvez. A minha ansiedade toda era desenhar sonhos que nunca aconteceram. Eu já tinha escolhido o nome dos filhos, já tinha escolhido onde morar, já tinha planejado viagens e pesquisado preços. Essas coisas. Eu já pensei em tudo isso em vezes passadas. Só que agora eu só queria tentar a gente. Sei lá, tentar. Tentar ficar com você, tentar que a gente fique junto sem saber até quando. Eu não sei até quando e não quero te prometer nada, mas eu também não vejo nada que nos impeça de pelo menos tentar alguma coisa. Também lembro das suas histórias e dores, lembro dos seus amores e de como... Diferente de mim, alguns dos seus planos até foram verdade. O que também não significa algo tão bom assim, pois você acumulou frustração parecida com a minha. Você me contou. Não esqueço. É por isso que andei pensando se a gente só poderia andar de mãos dadas, dia após dia, devagar. Alimentando um ao outro com jantares legais e risadas gostosas ao invés de expectativas e ansiedade. Ironicamente, apesar de não querer planejar nós dois, isso me parece um bom plano. Pelo menos a gente pode tentar. Se tentar ser feliz significa algo grande demais para esse nosso momento, pelo menos a gente pode tentar fazer bem um ao outro. Eu te perguntando do seu dia, você me abraçando sem pressa quando me ver. Essas coisas e todas as outras que podem construir algo que a gente nem faz ideia do que pode ser. Vê que é impreciso? Mas precisa ser preciso? A gente não pode só precisar um do outro. Eu quero viver mais com você do que só planejar. Quero te fazer mais bem do que só prometer. Quero te beijar mais do que só querer. Se a gente não se quiser mais amanhã, alguém vai ficar triste. Mas é no hoje que eu quero me focar e depositar minha energia. Hoje eu quero que a gente viva bem. pra gente querer viver bem amanhã de novo. Pelo menos a gente pode tentar. Solidão. Um texto escrito por Tilo Wolff, traduzido e interpretado por Suede. Escrevo minha própria história e vivo à sua margem, sozinho. Sou o único que nota minha presença. E todas as vozes que ouço são apenas ecos de meus desejos. Impotente enfrento minha solidão. Impotente lhe dou a face. Desintegrado em milhões de pedaços, me arrasto em milhões de direções. E não segurei firme o suficiente a sua mão. Escapei em falsos sonhos. Sentei-me em lugares ocupados. Busquei a glória de estar contigo. E encontrei a ridícula solidão. Acabou. Um texto escrito por Daniel Buvolento, interpretado por Rafael Tanicho. Acabou o açúcar, acabou a luz, acabou a falta. Acabou de descer, senhor. Acabou de aceitar o convite para o jantar. Acabou de deixar um pacote na portaria e pediu para dar um pulo no apartamento dela. Acabou de tomar o café e já saiu correndo para o trabalho. Acabou de mostrar que a calcinha é menor do que o bumbum e deu até para ver o sinal de nascença dela do lado esquerdo. Acabou de me dar um beijo no pescoço e deixar uma marquinha inocente de batom cor laranja. Acabou de passar por aqui e disse que vocês iam conhecer os pais dela hoje. Acabou o frio e o espaço para mais um na cama. Acabou o açúcar da despensa e nem me disse nada para comprar mais. Acabou de acordar e perdeu a hora da sessão. Acabou de começar o filme. Vai querer entrar mesmo assim? Acabou de passar no jornal que a maioria dos casais passa a se suportar menos quando percebe que as diferenças entre eles podem ser assustadoras, ainda mais quando não estão a fim de abrir mão de serem só seus para emprestar versões melhores de si a quem se amam. Acabou que a gente sempre achou besteira essa coisa de solidão a dois que o Cazuza tanto falava. Acabou com os quadros da sala, com as paredes do meu quarto, porque disse que eram feios demais e que meu gosto pra arte não era refinado. Acabou que se atrasou mais uma vez e nem me ligou pra pedir desculpas, cara. Acabou a chuva e nem assim eu senti vontade de sair de casa para vê-la. Acabou a discussão só porque você acha que tem razão? Acabou a pretensão? Acabou a saudade? E o ciúminho bobo? Acabou o charme? E tudo ficou quieto. Quieto demais. Acabou sem açúcar. Acabou que era melhor ter tomado café na padaria da esquina porque a cafeteira estava quebrada. Igual a gente. Acabou de descer, doutor. Acabou de trocar a fechadura na porta e parece que deixou uma mala pro senhor aí embaixo. Acabou que eu cortei o cabelo, fiz a barba, comprei umas roupas novas e mudei de emprego.